Sistema informe. Autorizado ingresso pistão 7, reporte alinhado, pronto para decolagem. Trip 5220, solo 08, Olibrão, no 219. 219. Livrou, 220. 5220 da Trip, Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 220. Oceanair 6254, tá na escuta? Acima. Acabou de chegar o plano do senhor, tá pronto pra cópia? Pronto. Autorizado, Rio de Janeiro, 360, Upper Zulu 10. Decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge. Controle 1208, aciona 5407. 2295, boa, nessa 2 horas. Dan 3191 Recife, 1331, bom voo. Ok, minha primária. Retorno 10, retorno 10, direita, da El, Leda, Brice, transpondo 5403, controle 1208. É 5407, transpondo. 07, sim. É 254, correto, chama o pushback funcionamento. Tá barato. 3216, descendo para 050. Luna 50, tá 3216. Tá totalmente visual. Sente. Delta. Como? Sente, o que o Delta chama para ingresso para Tuna? Tá. Sempre abaixado e travado. Pabimet 731, tráfego avistado, o ajuste é no 015. Vento 1110 graus, 10 mais, livre pouso, pistão no 0. 0095, livre pouso na 0, Edwin 6721. Segue mais reporte para táxi. Fox Mark, reporte para táxi. Transforma a tenha cabeceirão no 7. A 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, tá 3-2 no 6. 1015, desce pra 2 mil, tá 3-2 no 6. Via Taxway Lima Mike na Quebec, chame a torre no 8.95 para o cruzamento da pista. Visual pode a 1600, dá 3216? Negativo, 2000. Sente, 2000, dá 3216. Rumba 01, direita pro 060. Direita 060, rumba 01. Gate número 2, autorizado, reposto por táxi. Grau Thank you, Mike. Ajuste no 015, reporte a ponte para da Oscar. Presente Duna, desça para 2 mil pés, ajuste no 015. Está presente Duna, desça para 2 mil, o Rumba 01. Duna no solo, Alzino 3, livre à direita, chame só, L1, 21, decimal 9. 219, o L67, 219. Paulo Salvador, o Edwin 729, boa tarde, aliás, bom dia ainda, livrou e está na Alfa. Bom dia, Webjet 6721, prossegue ataque via Taxway Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, reporta para ingresso no pátio principal, Webjet 6721, via Juliette. Afirmo. Tokilo, Delta autorizado, cruzamento da 1735, reporte pista livre. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Papatango, Oscar Vitor e Uniforme. Papatango, Oscar Vitor e Uniforme, contato radar 430, saída da El após 2000, voa Leda. Positivo, da El Leda, ascensão 430, Oscar Vitor e Uniforme. Essa porta linha, pronto. Lima, Kilo Zulu, vento 110 graus, 109, livre decolagem, pista 110. Autorizado, ele é, está 3219. Autorizado. Juliette, Web 6721. Webjet 6721, fique atento ao início de táxi da aeronave Airbus da Ocean, pintura via cano através 4, posso prosseguir via Juliette para o gate 4. Ok, após o início do táxi do Airbus da Avianca, prossegue para o 4, Web 6721. Vento 110 graus, 139, livre decolagem, pista 17. 7, autonomia de 13,40 e hoje alternamos Guarulhos. Alternado? Bru, Guarulhos. Guarulhos, 13,40 no 07, autorizado táxi, Índia Alfa, ponto espera, torre, 118, decimal, 95. Índia Alfa, 118, 95, no Chanel 62, 95. Oi, bom dia. Controle, bom dia. Papatango Lima, Kilo Zulu, decolou 1-0, passando 1300 aí. Papatango Lima, Kilo Zulu, contato radar, 1-0-0, perfil Arbor. 1-0-0, perfil Arbor, Lima, Kilo Zulu. 1-5. 1015, repórter abaixado, travado, tá 3-2, 1 da manhã. Novembro, Yankee Mike, decolado 1-7, chame controle 1-2-0, decimal 8. 208, táxi agora e outro que vai estacionar no mesmo. Eu creio que é aproximadamente no máximo 2 minutos. Maravilha, obrigado. Fala que você tem 44, afirma. Check train de pouso, pistão na 0, vento 110 graus, na 0 nós. Pesado, pouso na 110, baixou e travou, tá 3-2, 1-6. Você na ponta da barra, Mike. Azul 4463, já tem autorizado o push, reporte para o táxi. Depois ela está aqui, 4463. Mal, ponto que será pronto, o Xanero 6203. O Xanero 6203 visual com o Airbus da TAM na longa final. Visual com tráfego. Gente, após o pouso do mesmo, a linha mantém cabeceira no zero. Após o pouso do mesmo, a linha mantém na 10. Xanero 6203. A pista no zero, curva à direita, saída Arbo Elefa Pesulu 17. Controle 120 decimal 8, código transponder 5117. Confirmo a saída Arbo após Arbo Elefa. Pessoas a bordo. 08 a bordo para acionamento táxi, chame torre 118.95, Guarau no 4. Positivo, outro acionamento para o táxi, pode chamar a torre 118.95. Torre 118.95. Grato, 118.95. Rumba 01, continua aproximação, ajuste 1 a 095, aguardando pista livre. Aguarda pista livre, confirme? É o Papatango, acho que eu vi telefone, 14 milhas de Leda, já cruzar o 200. Recife, 1-3-3-2-5-2-5-1. Chané 6213, vento 120 graus, 029, livre decolagem, pista 10. Livre decolagem da 10, do Chané 6213. 3216, táxi via Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. Via Alfa, reporte para ingresso no pátio principal, 3216. Olá, táxi azul 4463, 77 a bordo, 3 horas de autonomia, Salvador, alternado. Copiado, Salvador, 3 horas 77, autorizado táxi Índia Alfa, ponto de espera, torre, 118.95. Ponto de espera, 1895, 4473. Web 6740 identifica, chegada a Mari, desça até o 060 e redução para 2509. Redução para 2505, 6740, estava até pensando em estar com a gente. Negativo. Negativo. Zulu para o ideal do destino. 277. Voa direto do destino, ainda mantendo 3 mil pés. Vai manter 3 mil, voa direto para o Anambi, o Lima aqui no Zulu. É 6213, decolado aos 23, chame controle 120.8. 120.8, chame a 6203. Tô 2, Salvador Azul 4, 463, consideração. Azul 4463, visual com eco no 10 na sinal do 10. Negativo. Sente a porta visual com o mesmo. Reportado. Pumba 01, no livre pouso, pistão 10, vento 130 graus, 10 nós. Livre pouso, Pumba 01. November Yankee Mike, confirme destino. TGL em Vera Cruz, cara. Controle Salvador, muito bom dia. É o Ocean Air 6213, decolado na escuta. Scan 3144, para o localizador, curva à direita, proa 055. Descendo para 4 mil pés, ajuste no 095. Direita 055 para 4 mil pés, 0 3 1 4 4. Ocean Air 6213, contato radar 360, saída da EL. Vai na DEL, Ocean Air 6213, quanto possível, por gentileza, Leda ou Bridge. Autorizado da EL. Entrando, direto da EL, pro Ocean Air 6213. TAM 3144, temos um tráfego agora na sua posição de 12 horas, 8 milhas de deslocamento oeste, mantendo 3 mil pés, TAM Charlie 402. Sente, monitora o mesmo no equipamento, TAM 3144. Sente, ainda mantendo 4 mil pés, aguardando o cruzamento com o tráfego. Aguardando para a descida, 3144. Sente, mantendo ainda a descida 4.000, aguarde de descida. E pode se for de interesse, manter a separação do mesmo e continuar a descida com referência visual. Sente, mantenha 4.000. Sente, 4.000. Sente, 9.000 que mais tem frequência livre. 170-6741. Descida para 060, confirma a velocidade. 060, mantendo 159, tá bom assim? Sente, o gol no 754, velocidade? 159. Sente, TAM 3144, tráfego superado, desça para 2 mil pés, o ajuste no 015, tá livre LS, reposto estabilizado. 2 mil pés, V15, TAM 3144, autorizado LS, X-ray. Lima Kilo Zulu, atenção 100, quando possível chamar de pouso. Toma 4463, decolado aos 28, chame controle 120.8. 208, bom dia. Azul 4463. Azul 4463. Afirmo, decolou passando 1600 pés. Tente contar o azul 4463, acionado 5171. Afirmativo. Sula para 1180, saída da El, azul 4463, após 2000, voa da El. Voando da El, 4463, subindo 1180. Estava na X-ray da 10, 3044, visual com a 10. Torre, 118.95, bom pouso. 118.95, 3044. Controle Salvador, azul, 4076, boa tarde. Azul 4076, identifica a chegada Mar e desce até o 070. Na Mar, 070. Web 6740, reduza para 2-1-0 nós. 2-1-0, 6740. 5-0-0-0-0-7-4. 2000, o ajuste 1-0 no 5, está livre LS após estabilizado, Gol no 7-5-4. 2000, chamará estabilizado. Xaner 6213, Recife 1-3-3-2-5, 2-5-1, bom voo. Alinhado, pronto. Travado final da 10. Tom 3144, tráfego avistado, vento 130 graus, 10 nós. Ajuste 10 no 5, livre pouso na pista 10. Livre pouso na 10, está 3144, 615 no ajuste. Olhe Matango, controle, prossiga. Salvador, Xaner 6254, pushback no 8. Três horas, reposte por trás. Chamar ataque 62, 54. Azul 4463, autorizado Ilhéus, da presente. Mandei Ilhéus, 4463. Mantenha cabeceira 17, curtiu 09 para pouso na 10. Guará 14, prossiga. E 6740, desça para 3.000 pés, ajuste 0.05. 3.005, 6740. Gente, aguarde pelo horário para pouso na 10. Do 4076, desça para 050. 4 Mike, tentando encher a turbulência do Airbus, livre decolagem de pistão na 7, o vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Guará, 1-4, tem condições de decolar da interseção do pátio da autoridade? Ciente, mantém a posição. 0, reduzindo, 67, 47. Azul 4463, Recife 3325, 251, bom voo. 3325, 251, azul 4463. Foxtrot Mike, decolado 133, chame o controle 120, decimal 8. 208, bravo Foxtrot Mike. Boa tarde, eu sou 3144 de grupo. 314. 44, prossiga ataques alfa, reporte para ingresso, pote principal. Reporte principal, usa 3144. Senhor Salvador, aqui é o... Senhor Salvador, aqui é a operação da base aérea em cheque rádio. Operações base aérea, 5. Contato radar, 320, você dá Momo. 320, Momo, para a Foxline. Localizador avistando 1754. 1754, completa final torre, 118.95, bom pouso. Obrigado, nossa. Índia November Alpha, controle, prossiga. Confirme radiodistância de Salvador. Para o táxi, Sanéa 6254, 87 a bordo, doutora 24 horas, alterna Guarulhos. Se possível, o Bravo Fox Mike vá na proa de Flock? Vai, Momo. Momo, Bravo Fox Mike. 1-1-0 graus, 1-0 nós, livre decolagem, pista 1-0. Super Alpha, correção. Mantenha 1 mil pés até contato com o controle. M6740, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, está livre, LS. 2.015, livre, LS. 6740. Início de redução para aproximação, tráfego que o precede, agora 5 milhas à sua frente. Reduzindo o 67%. Para pouso, ajuste 10115. E agora, né? Após a passagem do Airbus da Oceania Pintura Bianca ingressando agora no pátio no través do 5, prossiga seu táxi via Juliette para o gate 1-1. O solo Salvador, 3895. E a porta Bianca, 3845. Matriculado aos 36, chame controle 120, decimal 8. 208, bom serviço, boa tarde, obrigado, papai. 1754, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso, pista 10, 1754. Céu Lima Tango, mantendo a proa da rotatória, agora transferência de comunicações. Estabilizado 6740. Torre 11895, web 6740, bom pouso. 1895, obrigado. Salvador, Guará 14, boa tarde. Guará 14, contato radar 380, saída Arbor. 380, Arbor, Guará 14. Aproximação, ajuste na 015, aguardando pista livre, um segundo para pouso. Aguardando pista livre, 6740. Ah, ok, é 1-1, rotei, não pode falar. Tem condições para o giro aí, prosseguir? Tem, é igual quando eu faço aqui, obrigado. Ok. M6254, visual com Boeing da web no longo final. Da web? Afirmo, da web, na longa final. Afirma seu, afirma seu. Pouso mesmo ali, mantém cabeceira no zero. Pede, pode pouso ali, mantém 62, 64. 65, tá ali matando? 6, sem contato com o mesmo. Índia November Alpha, controle. Confirme? Hotel Lima Tango, o vento é 1, o vento aqui em Salvador 130 graus 1.